todavía banana? Sí, todavía banana. Yes, nós temos bananas. Bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina. Banana envolve e faz crescer. Petróleo do Oriente para botar no pompom da gente. Porém com álcool, se não vier, bananas para quem quiser. Yeah.